seu amor. Sofri na esperança de viver feliz. Pensei que o nosso amor não morreria. Me enganei, foi tudo um sonho. Acordei, lutei pra conseguir um dia o seu amor. Sozinho, não sei aonde irei. Talvez encontre alguém.